Bruno, desce para 4.000 pés, chegada box 1.011, 1.009 o ajuste. Autorizado. Juliette recrutando, desce para 2.000 pés, o ajuste no 009. Autorizado LS, reporte estabilizado. A 3897, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 13395. Copiado, Oscar Mike Down. Tá livrando a CBR. Ao ingressar na terminal Aracaju, vai chamar o controle em 120.3. Livre frequência para conversar com os dados locais. Certo, reporte alinhado e pronto. Afirmativo, prossiga. A Serra decola e mantém a altura até 3.000, ajuste no 009. Decola, mantém a por 3.000, após curva esquerda e prossegue perfil da boca. Gilete Axtango, torre 1895. 1895, Gilete Axtango. Gol 971 no 2000 pés, reposta pisada na LS. Oi Salvador, boa noite, Papa Romeu, Gilete Axtango, estabilizado na LS. Gilete Axtango, continue aguardando a liberação de pouso. Ajuste 1009, chefe também. 20.009, baixado e travado, Gilete Axtango. Papa Serra, decolada as 4-3, mantém a altura 3.000, chama controle. Já 3.000, chama o controle, é Papa Serra. Juliette executando, pouso autorizado, 1-0, 120 com 10, ajuste no 009. Sim, pouso autorizado, 1-0, Papa Romeu, Juliette executando. Controle, é Papa Serra. Papa Serra, sub mantenha, nível 9-0, saída pouca. Conforme, então, são 030 inicialmente para efetuar a curva para interceptar o espectro. Papa Serra. É, Papa Serra, está ininteligível essa transmissão. Papa Serra, agora curva na esquerda para interceptar a curva. Luiz Jamo, é Papa Serra, autorizado Jamo. Autorizado Jamo, sim. Serra, rua de Aracaju. Rua de Aracaju, certo. Tristan 3197, informação November. 3197, abaixo com a pegada. Tristan 3, saída para ali. Israel. Cliente executando aos 47, direita, solo 219. Nossa, 71 reposta estabilizado. Nossa, 71 reposta não. Cliente, táxi via Alfa Juliette, cruze o pátio principal e me chame na Lima. Andrés 197, pronto pra cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peugeot 10, ESMAP, Lúfito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5442 é o código, 11935 é o controle. Confirme a rota, Peugeot 10, ESMAP. Afirma, após Lúfito, após Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano. Autorizado Galeão, nível 360, na presença de Noveira Desmap, Pós-Luve de Barbacena. Decola 10 da Euleda Bridge, 5442 transporte, 1935 ao 4397. Correto, sombra, posicionamento 3197. Obrigado. Utilizado X-Ray com a pista vista, gol no 971. 971, completo de aproximação, torre 1895. 1895, boa noite, 971. Torre Salvador, boa noite, gol no 971. 971, no check trem, ajuste no 090, boa noite. Estimativa, reporte embaixo, travado. Seguinte, no 971. Empresa autorizado, 910, entra uma centena, 109. Estimativa, tem com 10, 971. Tango, táxi autorizado Lima, Mike Quebec, na Quebec, mantém a posição e chame torre 1895 para o cruzamento. Sub, mantém 150, é Copa Serra. É. Vai manter 150 e chamar o centro Recife em 12685 e alternar 13365. Ecopapé Serra, mantém 150, chame Recife 12685. 12685 e 13325. 3365. 3365, certo. 1866, 10 para 2010, 1010, reposta avisada na LS. 2010, portaria noite na LS. direto do Uno, no 860. Autorizado. Está presente, mano, do Uno, no 860, deixando 2000. Está autorizado, cruzamento até aero. Salvador de Papapapai, Papa Serra. É Papa Serra, confio, o senhor desistiu do toque remetido em Aracaju? Negativo, vamos voar aqui até 27 milhas de Salvador e vamos solicitar regresso e, se possível, para a Frota VR para efetuar o procedimento VR de Salvador. Copiado, inicialmente o senhor vai prosseguir na Frota Está e, se possível, a gente autoriza um VR. Positivo, é Papa Serra. Desce ao 50, chegada a Mário, cruz de TAP. Agora sim, para o nosso regresso, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, inicialmente tomei apoio de pelo, chegada Mari. Corrigindo, chegada Bonfi. Pro de pelo, chegada Bonfi, Eco Papa Serra. Papa Serra, pro do VR de Salvador, desça para 4.000 pés, ajuste no 010, reporte no bloqueio. Pro do VR para 4.000 pés, VR de Papa Serra. Comandante Papa Romeu, Whiskey Tango Zulu, desça para 4 mil pés, chegada a Amã. Louno 168, desça para 2 mil pés, ajuste no 010, 1010, reposta estabilizada na LS. Está autorizado com FINS 360 via Pêsulo no meia. Da Eleda, a subida, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código 5452, controle 119.35. Uno 866, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, boa. Não, 866 para ser estado, baixar trabalho. 866 foi autorizado, 10, 120, 10 nós. Pode ler. Vai manter 4 mil pés, inicialmente vai fazer uma órbita. Reporte iniciando a órbita. Papa Terra, iniciando a órbita aqui, tem mais um minuto. Copiado, Papa Terra. Reporte então na perna de aproximação. Ceará. Esse Tango Zulu, desça para 2.000 pés, um ajuste no 010, Oituna está presente. Torre, eu vou no 866. Chega. Só para fazer uma informação, não sei se alguém já reportou aí. O papi do lado esquerdo, a gente estando no glide, e do lado esquerdo fica 3-1. Três vermelhas e um branco. E o do lado direito fica normal. Tá um desregulado do outro, tá? Está errado é o do lado esquerdo, né? É, porque a gente tá na rampa, no glide, e ele fica 3-1, e do lado direito confere com o glide. Gente, obrigado. Solô 04, direito, 219, 19. Salvador, boa noite, noite, né? Minha Libro. Autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, noite, né? Minha. Podemos aqui para o solo, me chamo do táxi 099. Salvador, boa noite, TAM 3197 para pushback no 03. Sim, agora 3197. Torre 1, 1-8, 9-5, voo 1-1-6-8. 2-9-5, 1-1-6-8. Oi, Salvador, boa noite, voo 1-1-6-8. 1-1-6-8, reporta externo, ajuste 1010. Então, externo com 1010, 1-1-6-8. Paciente já do tráfego do Kingué, lá no 040 sobre o VR. Negativo, voo 1-1-6-8. Gente, foi um tráfego, um Kingué, tá fazendo espera no VOR Salvador no 040. Não sei se ele vai começar, só tá com controle, não sei se ele vai começar a afastar agora, restrito 40, ou se vai manter assim, espera. Gente, gol 98, chama no externo, passar checado. Pois autorizado, na 10, o vento 120 com 10. Teve bolos, 190, gol 98. Manda posição pro Boa Noite, Nenê? 02. Romeu e o Eco Papa Serra. Copiado, Eco Papa Serra, execute uma alta e reporte novamente no bloqueio, iniciando o afastamento. Deu essa altitude, Vitor Kilo Delta. Desce a 50 na proa de TAP, Vitor Kilo Delta, verifique seu modo Charlie. Salvador, é o gol no 099, tá? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5, ajuste no 0, no 0. Pátio India Alfa, corre 9, 9, 9, chamará o gol no 0, 9. Solo, tá 3197. Estimado mais 2 minutos para o seu pushback. Ok, obrigado. No Romeu, Tati Alfa, chamamento da Juliette. Escritório Vilô, complete a aproximação, chame torre 1-1895. Vilô, porta externa, ajuste, Salvador, 1010. Vilô, 97, por terceiro no 3, chama pro táxi. Autorizar, 397. Confirme. Tá. 1099, ponto 0, 1010. Vilô, 099, após a decolagem, vai estar restrito 3 mil por 10 milhas. De Salvador, deve dar um tráfico, fazendo espera no 040 no VOR. Não, vai decolar. Copiou a restrição? Está autorizada a decolagem. Após a decolagem, estará restrito 3 mil pés por 10 milhas devido a tráfego, mantendo espera no 040 no VOR. Pés por 10 milhas. 10 mil por 10. Firma autorizada a decolagem, vento a centena 10 de nós, 1010 no ajuste. Decolagem autorizada, que estamos no Zulu, já está ciente do tráfego, mantendo espera no VOR 040. Afirmo, 7, Luiz, estamos no Zulu. Gente, continue aguardando, pista livre. Alfa Tango Uniforme Delta, tá bom. Alfa Tango Uniforme Delta, me repita por gentileza, onde que o senhor se encontra e pra onde que o senhor quer ir? Tango Zulu. Quatro, está livre, Tango. Serra autorizado o procedimento, reporte na final, estabilizado. Contrário, final é, está na Serra. Uma zero, passando para 10, foi isso que está no Zulu. Gerente, o vento solar foi 0 graus, 10 nós, autorizado. 7, pouso autorizado, isso que está no Zulu. Autorizado até 3 mil pés, Vitor Kilo Delta. Controle Mike 7 ao meu. Mike 7 ao meu, controle, prossiga. Poderia confirmar a altimetria? 900 pés, Mike 7 ao meu. 900 pés, solicita atenção a 1.500 pés. Olha no setor, sem problema, Mike 7 ao meu, 1.500. Salvador, boa noite, eu vou 1099. 1099, Sudal 360, direto Lira. 360, direto Lira, vou 1099. 360, sem restrição. 360, sem restrição, obrigado, vou 1099. Alfa Tango, uniforme Delta. Então, uniforme Delta, na escuta. Bota procedimento, efetua pouso? Esse pouso, então, solicitamos um ILS. Arremeter um ILS. Gente, o EPC, então, é, será arremetido na MDA. Não é possível, toque? Gente, está coordenado o EPC, reporte na final. Matheus. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle. Do táxi à direita, Índia, até o ponto de espera da pista 190, Lacham Tour, frequência 198, decimal 95, ajuste 1090. Índia, 1095, obrigado, boa tarde. Aeronave que chamou pro reboque, tá na escuta? Mike Juliette Romeo, mantendo 1500 pés? Afirmo, 1500 pés. Te autorizar para dar rotatória, Mike Juliette Romeo. Estou por espera, 317. Confirma, tem ponto? Pode decolar sem parada, 317. Forte para a ingressão de leste. Mal 95. 118-95, estou aí, grato, Romeu. Oi, Salvador, muito boa noite. Papapá, mais de leste. Romeu, prossiga. Mantendo 1.300 pés na próxima rotatória, solicita cruzamento do seu eixo da 1.0 quando mais próximo, para sobrevoar a região do Flamengo. 95. Relativo, rapaz, eu faço 118. Vitor Kilo Delta, desça para 2 mil pés, autorizado final e aliás, X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, vai apontar estabilizado, Vitor Kilo Delta. Da próxima rotatória, vai seguir para cruzamento do eixo da 1-0, quando autorizado, para sobrevoo na região da Praia do Flamengo. Okay. suficiente. Prossegue, prossiga então, final da 17, aguarda para o cruzamento. Estou no zero para prosseguir para sobrevoo na Praia do Flamengo. 12 Eco Papa Serra, final de 2 milhas, baixar trabalho para toque arremetida. Livre toque arremetido no zero, Papa Serra, uma centena com 12 nós. Baixar trabalho, Eco Papa Serra. Livre toque arremetida. Segue Mike de Quebec, na Quebec chame Torres 199 decimal 35 para cruzamento da 17. Confirma, é 1-0-1-0, Vitor Kilo Delta. Obrigado. 1935. Da 2000, pode chamar o controle, é que tá pra certo, 1935. São Paulo, sorry. Calma do ground, go 1971. Go 1971. Are you ready for copy? Yes sir, please, go ahead. Clear to Galeon Airport, flight level 360, via Upper Zulu 10, SMAP, direct Lufthansa, direct Barbacena, after agreeing with the flight plan. You depart runway 10, dial departure Leda Bridge, squawk 4043, control 119.35. Papa Serra, controle? Controle, Eco Papa Serra 2000 na sua escuta. Papa Serra, continue subida para 3000 pés, autorização, final ILS, X-Way, pista 1-0, curva esquerda, proa 300, o limite será radial 340 de Salvador. Proa 300, o limite é 340 de Salvador, Eco Papa Serra. Subiu para 3000 pés. 1099, chama o centro, Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Tá estabilizado, ouvido que delta. Vitor Kilo Delta, chama o torre em Salvador em 118 decimal 95. 1895, ouvido Kilo Delta. Pushback. Ok, and I spoke 5443. Step 5453. Para o Flamengo 5453. Não interfira no eixo de decolagem da pista 1022. Aqui o Mike Juliette Romeu. Sem interferência, vai sobrevoar a região próxima, a região das dunas. Sem interferência com a decolagem, Romeu. Estou estabilizado, visual com campo, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, em livre pouso. Continua a aproximação lá da pista livre. Ok, a intenção mais próxima seu é cancelar e pôr o pouso na 17. Ok, reporte então para o cancelamento do plano. Vai reportar, Vitor Kilo Delta. Bate 4, aguarda. Mantenha. mantenha a posição, aguarde, o Whisky Tango Zulu. 3197, aos 23, controle 1935, boa viagem. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3197, cruzando 1510. 3197, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, pode voar direto da El? 2000, afirmativa, TAM 3197. 3000 da El, obrigado. Papa Serra, curva esquerda, proa 280. O limite agora é a radial 290, corrigir a radial 307 de Salvador. A proa é 280 e a radial é 300, limite, é com Papa Serra. Bom, ele vai cancelar o 280 e fazer uma curta final pela base curta 97. Plano cancelado aos 24, base pela direita, reporte base, baixado travado, isso que eu gosto, final 97. Já baixado travado, vento aquilo dentro. Não tem livre pouso, pista 97, vento 1, 2 graus, 12 nós, ajuste no 0, 90. Jet, dentro. Toro, parte 3. Papa Serra, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, é de Papa Serra. Procedimento, prossegue para outro toque remetido ou pouso final? Nesse pouso, remeteremos e pouso final na 107. Eu não foi entendido, efetua o toque remetido ou remete na DAO, é de Papa Serra? Toque, arremete e aí vamos pena do vento da 107, capa. Enter. Juliette, Romeu e a Torre? Eu sigo a Torre. A Torre, Romeu. Tá mantendo 100 pés, Fim? 200 pés? Tá mantendo 280 pés sobre a duna. Sim. A Serra, curve à esquerda. Curva à esquerda na proa 190, é Papa Serra. Direita 190, é com Papa Serra. Com certeza irei fazê-lo, camarada. Aproveite, direto em pista 17 para o Pátio 4. Quilo Delta no solo aos 27, confirme o seu pátio. Pátio 4? Pátio 5, presença livre. Boa noite. É, did you copy? Negative, I disregard. We are in the back one passage, ok? I call you in the morning, 5 minutes. Call me back. Ok, so thank you. Foi o mais direto ao meu? Eu sei, né? Quando autorizado, livre o setor, cruzamento novamente pela 35, segue para pouso no CA Índia com Índia. Ok, então agilizando na medida do possível, vertical da torre, mais direto no meio direto para Pro Norte. Vertical da torre, agilizando, mais direto no meio Pro Norte. Com Papa Serra, curva esquerda para 130, autorizado final, ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. 130, repatriar estabilizado, é com Papa Serra. Romeo, Proa Norte, chame controle 1935, papel agresso. Proa Norte, 1935, uma boa noite, Romeo. X-Ray, Romeu, controle. Setor cruzamento do aeródromo, segue pro norte para pouso no Serra Índia, Eco Índia. O Mike X-Ray, Romeu, foi transferido pela torre? Afirmo. Gente, autorizado, direto o LC, o Mike X-Ray, Romeu. DCT, grato, Romeu. Ok, so we are batendo position number 1 and request possible medical service on board, please. Medical service on board, roger. With a call in front. Ok, so thank you your attention. Go 19 and step 1. Controle São 3, 4, correção 3197, poderia já voar na Pro Hybrid? É 3197, solicite ao centro Recife 1125 decimal 1 na alterna 133 decimal 95. 351, 3395, boa noite, São 3, 197. Boa noite. Go 1971, we've already called Infraero and the doctor is about to arrive in some minutes. Okay, so thank you. Go 1971. You go. 2895, Papa Serra. Corre, é que Papa Serra passa o externo, aproximação. Papa Serra, vai para toda a emissora na pista 1-0, confirme. Afirmativo, toca, remete. Gente, está livre, toca a emissora na pista 1-0, 1-2-0, 1-2-0, 12-9, 0 Papa Serra, ajuste unidade. 10. Olha, mais direto ao meu. Juliette Romeu, é o controle. Poderia confirmar a altimetria que recebe do Mike Juliette Romeu? 800 pés, Mike Juliette Romeu. 800, grato. Here was afraid to fly normally. Alright. É 350, essa é a identificação dessa via, chegar na Mari para 2.000 pés, o Kennedy 1-0, 1-0, tá 3850. Estado Itápio, tá 3850. Siga Mike Juliette Romeu. Agora 900 pés, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu prossegue para ponto. Frequência livre, Mike Juliette Romeu. go 1971. Go ahead. The problem was over the request to push back in the start engine. Roger, you clear now to push back. Report ready for taxi. Okay, clear for push back in the start. Follow wind ready for taxi. Thank you, our coordination. No problem. You're welcome. Você é Alto Aquecimento aos 34, curva esquerda, perna do vento, dono 0, reporte para baixar de travado, final 97, para pouso. Firmativo, na perna do vento, dono 7, para pouso final, é que está para a terra.